aplicativo Chamar 192. Forças Armadas. Mulheres já poderão se alistar. Mais informações com o Jonathan Castro. A partir de janeiro, as mulheres que completam 18 anos em 2025 poderão pela primeira vez se alistar nas Forças Armadas. O período de inscrição vai até 30 de junho. Anteriormente, as mulheres só tinham acesso às Forças Armadas por meio de cursos de formação de suboficiais e oficiais. Com a nova regulamentação, elas poderão se alistar voluntariamente a partir dos 18 anos, trazendo mais igualdade nas oportunidades de servir ao país, da mesma maneira que os homens, seja por convocação ou por voluntariado. O processo de alistamento militar feminino será destinado exclusivamente a mulheres que decidirem se apresentar voluntariamente e o período de alistamento será realizado entre janeiro e junho do ano em que a candidata completar 18 anos. Este período foi definido com o intuito de facilitar a organização e planejamento dos comandos das Forças Armadas. A seleção das voluntárias será rigorosa e baseada em critérios estabelecidos pela legislação que regulamenta o serviço militar no Brasil. Os critérios incluem avaliações físicas, culturais, psicológicas e morais. Além disso, haverá uma inspeção de saúde, que envolve exames clínicos e laboratoriais, para assegurar que as candidatas estão aptas a prestar o serviço militar inicial. Estas avaliações serão realizadas em várias etapas, garantindo que apenas as candidatas mais qualificadas e saudáveis sejam incorporadas ao serviço militar. Depois de passar por todas as etapas de seleção, as voluntárias serão incorporadas às Forças Armadas e, a partir desse momento, o serviço militar se tornará obrigatório e as militares estarão sujeitas às mesmas normas aplicáveis aos homens. Vale destacar que as voluntárias têm a opção de desistir do serviço militar inicial até o momento da incorporação oficial. No entanto, diferentemente dos homens, as mulheres voluntárias não terão garantia de estabilidade no serviço militar. Após o desligamento do serviço ativo, elas integrarão a reserva não remunerada das Forças Armadas, conforme estabelecido pelas normas militares. Da Central de Jornalismo, Jonathan Castro. E o prefeito reeleito de Venâncio Aires, Jarbas da Rosa, somou na disputa eleitoral de outubro 49,81% dos votos do município venâncioarense. Ao lado da vice-prefeita Isaura Landim, do MDB, ele irá comandar a cidade pelos próximos 4 anos. Em entrevista ao programa Conexão Regional, nesta terça-feira, o chefe executivo elencou os principais desafios e avaliou o mandato. É uma nova gestão, né? Nós estamos encerrando o dia de hoje aí, né, administração 2021-2024, estamos aqui no gabinete despachando, trabalhando, né, temos que fazer algumas visitas ainda hoje, né, algumas entidades, né, mas amanhã é o dia da posse na Câmara de Vereadores, né, e sempre nós temos nossos projetos que a gente já vem trabalhando, inclusive o 2025 para nós aqui em Venâncio Aires já começou, porque a gente já vem trabalhando com vários projetos de obras importantes, estruturantes, para 2025, e já estamos trabalhando, né, na próxima administração. Então, esse é o nosso pensamento, de poder dar, além de uma continuidade, né, passos largos para o desenvolvimento de Venâncio Aires, através de muito trabalho, que foi a nossa marca nos últimos 4 anos, e a gente vai imprimir um ritmo cada vez mais acelerado de trabalho e transparência junto à administração municipal. O prefeito reeleito de Venâncio Aires, Jarbas da Rosa, destacou o empenho constante na reconstrução de algumas regiões duramente atingidas pelas águas que assolaram o estado em maio, chamando atenção para a reestruturação total de Mariante, localidade devastada pela catástrofe. Sempre com você, a sua melhor companhia. Rádio Santa Cruz. G. De volta, nós estamos por aqui, 15 horas 10 minutinhos, sim, 13h10 da tarde, hoje então, dia 31 de dezembro de 2024, se passaram aí 366 dias, sim, esse ano teve um ano, foi um ano tão sofrido, que tivemos até um ano a mais, né? Até um ano a mais. Mas está chegando ao fim 2025, que vem aí com muita coisa boa. Dizem que é o ano das coisas acontecerem, né? É o ano da prosperidade, é o ano de realmente nós colhermos tudo aquilo que nós plantamos nos anos anteriores. Então, esse 2025 vem aí repleto de coisas boas para todos nós, tenho certeza. Se você plantou coisa boa, pode ter certeza que em 2025 você vai colher coisas maravilhosas. Mas já, se você não plantou, foi nada, você não vai colher, né, gente? Você não vai colher. Não plantou nada, não tem como você colher. Mas você pode plantar nesse 2025 para os próximos anos colher. Então, fica a dica. Nós estamos de volta, então, por aqui, com Ritmos do Bailão, com apoio de Som Motos e Automóveis, a revenda de Monte Alverne, uma variedade em carros seminovos, motos e também veículos e motos zero quilômetro. Aceita ser usado na troca, financia até 5 safras ou em até 60 vezes. Confira Saveiro Cross 1.6, cabine dupla, 2015, único dono, apenas 80 mil quilômetros rodados por R$ 74.900. Siena EI 1.0 2013, completo por apenas R$ 35.900. Sandero Stepway 1.6 2014, branco, R$ 47.900. Celta LT 1.0 2014, prata, por apenas R$ 31.900. Gol 1.0 2023, por R$ 56.900. Na compra de um carro ou de uma moto, você ganha um brinde muito, muito especial. Sim, entre em contato. 519-9793-8390. Som Motos e Automóveis, a revenda de Monte Alverne. Também conosco, Óticas Evolui Joalheria em Santa Cruz do Sul e Sinimbu. Você que está precisando trocar a armação do seu óculos de grau ou então comprar um óculos de sol novo, seu já está arranhado, está velhinho. Tá pensando em comprar um relógio daqueles bem bacana? Sim, para você, para sua esposa ou então uma linda joia. Já sei, quem sabe dar um passo a mais no seu relacionamento? É, sim, tudo isso e muito mais você encontra na Óticas Evolui Joalheria, aqui em Santa Cruz do Sul, em Sinimbu. Qualidade e preço justo. E assim, seguimos por aqui, sim, seguimos por aqui, Ritmos do Bailão, e eu estou perguntando o que não pode faltar na ceia do ano novo, nas comemorações do ano novo. E aí, 999-784204, ligou pra cá a Maria Odila Martim, lá da Malhada, né, em Passo do Sobrado. Ô Maria, Maria Odila, ó, um beijo pra você e pra toda a sua família. Desejo a vocês um feliz ano novo, que seja um ano repleto de coisas boas, de coisas maravilhosas, muita luz, muita prosperidade, muita paz, muita sabedoria e, claro, muita saúde, sempre ligadinha aqui na programação, tá bom? Ela contou aqui pra mim que não pode faltar na festinha ali de final de ano a lentilha, a carne de porco e a uva. Olha só, na minha também não. Nós falávamos ontem sobre não comer carne de frango, né? De galinha no ano novo. Ai, mas por quê? Ah, gente, né? Os antigos diziam que não podia, porque a galinha, ela cisca pra trás. Ela cisca pra trás. Então, não é aconselhável, né? Pois, afinal, a gente quer que cisque e que caminhe pra frente. Então, se aconselha a comer a carne de porco, pois o porco, ele fuça, e ele fuça sempre pra frente, né? Mais ou menos isso. Então, Maria Odila Martins, pessoal da Malhada, lá no Passo Sobrado, um beijo pra vocês, obrigado pela audiência, pela companhia. Também por aqui, Boa tarde, Ninha. Desejo a você um feliz ano novo, repleto de realizações. Abraço, Luciane e Werner. Ô, Luciane, ô, maravilhosa. Eu também desejo a você um feliz ano novo, a você, a toda a sua família. Que seja um ano de bênção, um ano de prosperidade, um ano de muita saúde, muita luz, muita coisa boa acontecendo, viu? Um beijo muito especial. Obrigado, obrigado por tudo sempre. Obrigado por nos acompanhar aqui na Rádio Santa Cruz. Obrigado pelo carinho que vocês têm conosco. Um beijo no coração de vocês, de você e de toda a sua família. Obrigado, querida. Também vamos ver mais recadinhos por aqui. Vamos lá. Boa tarde, Aninha. Um feliz e abençoado ano novo para você. São os votos do Írio e da Ivone Goex. Ô, família. Ô, seu Írio. Ô, Ivone. Pessoal aí, Goex, família Goex. Beijos estralados para vocês, feliz ano novo, tudo de bom, muita paz, muita alegria, muita saúde, muita sabedoria, muita coisa boa para vocês sempre. Obrigado pelo carinho, fiquem sempre ligadinhos, sempre, sempre com a radinho sintonizado aqui no AM550, que para nós é um prazer imenso saber que vocês estão ligadinhos na nossa programação, tá bom? Um beijo muito, muito especial. Gente, antes de nós irmos pro nosso bloco musical, vamos saber como vai ficar a previsão do tempo. Agora eu tô olhando aqui para fora, tá nublando, a temperatura já está caindo, está com 33, ela tá oscilando entre 31 e 32 neste momento. E aí, como será que vai ficar a previsão do tempo hoje, então, terça-feira, último dia do ano de 2024? Nós tivemos mínimas de 18, a máxima estava marcando 29, chegamos aos 33, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde, à noite, o tempo fica firme, ó. As pancadas de chuva são isoladas. E, gente, está marcando 1.1 milímetro, ou seja, é aquela garoazinha muito de leve, né? Muito de leve. À noite o tempo fica firme, então fique tranquilo. Você aí de casa, assim como eu, vamos fazer as comemorações ao ar livre, ó. Ai, fique tranquilo, não vai chover, tá bom? Amanhã, então, dia 1º, quarta-feira, dia 1º de janeiro de 2025, nós teremos mínimas de 20 graus, máximas de 31, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite. Então, uma chuvinha marcada para amanhã, uma chuva de bênçãos, né? Uma chuva de bênçãos Deus vai mandar para nós amanhã, mas em torno de 9 a 10 milímetros também, pouca chuva. Já na quinta-feira, dia 2 de janeiro, teremos mínimas de 21 graus, máximas de 30, e a previsão do tempo para quinta-feira é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Sexta-feira, dia 3 de janeiro, mínimas de 19, máximas de 29. A previsão do tempo para sexta-feira é de muitas nuvens o dia todo com abertura de sol. E no sábado, nós teremos mínimas de 19, máximas de 28. Dia de sol com nevoeiro ao amanhecer e as nuvens aumentam no decorrer da tarde. Essa foi a previsão do tempo, segundo o site Climatempo, para você. Então fique tranquilo, não teremos chuva hoje à noite. Podendo acontecer hoje à tarde algumas pancadas, né? Inclusive, neste momento, está nublado aqui em Santa Cruz do Sul, mas a chuva à noite promete ser de tempo firme, assim nós esperamos, né? Mas vamos lá, chega de blá blá blá, chega de bate-papo, eu sei que eu falo é demais, demais, demais. Vamos de música, canta pra nós, banda Nave Som, beijo reserva, boa tarde. Esse trauma de amor que cê tem, entendo. Você já se machucou e eu também.